pesadelo aqui começa, a vocês explico. Ao som de tiros, a chegada da noite é anunciada. Dominando a rua, o medo ninguém segura. O problema se cria, o marginal se faz. Sendo que a paz, pela escuridão foi esquecida. Começando bem, uma bala perdida alcançou uma testa e acabou com uma vida. Quieto em seu lugar, em frente a seu lar. Seu crânio foi perfurado por uma bala de ar. Teve morte imediata, o que você me diz? Uma criança de 3 anos, véi. Um abraço. O autor, um garoto de 13 anos de idade, pegou a arma do pai e foi brincar de verdade. Atrás das grades, apenas mais uma infância perdida. As lembranças que restam, a realidade fodida. Do pai arrependido e o filho fodido. Sua mãe desnorteada pelo seu homicídio. O erro está feito e sua paz foi quebrada. Deus criou a noite e não soube como controlá-la. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. A noite é longa, muitos vão morrer. Pessoas de carne e osso, assim como você. Um belo casal, vítima ideal. Um assalto no beco, até que não é mal. A mina sendo estuprada, sem poder fazer nada. Você foi tão na boca, sua mente desesperada. E ao tentar impedir, sua falha foi reagir. O ciclo da noite vai se cumprir. Com 2 tiros no peito, adeus a um sujeito. Sua mina estarrecida, não firmou os suspeitos. Agora é só lamentar, só lhe resta chorar. Mas pelo que eu vejo, de nada vai adiantar. Ao sair do som, todos ouvem o mesmo tom. O suor dos tiros, barulho de gente caído. Baleado ou morto, qualquer um tá fudido. A rifa é forte, sempre provoca a morte. Seu pisante ou sua vida, você é quem escolhe. Violentamente, a paz foi quebrada. Deus criou a noite e não soube como controlá-la. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. O corpo de uma criança de rua foi encontrado. Foi uma 380 que deu conta do recado. Teve seu rosto crivado de bala, foi assassinada. Cheirando cola, vagando pela madrugada. De quebrado um rapaz jurado foi espancado. Machucado bastante, ele voltou pra casa. E os agressores contentes, enchendo a cara. Momentos depois, uma garganta é cortada. A vingança veio cedo com 14 facadas. O cara foi contratado pra fazer um serviço. Em toda a minha vida, nunca tinha visto um moleque na manhã, na roda com seu chegado. Chegou ao otário safado, metendo fogo, tudo acabado. Mas com certeza em alguma noite vai chegar sua hora. Ele matou o moleque por um quarto de droga. Foi o erro cometido, nossa paz quebrada. Deus criou a noite e não soube como controlá-la.